These are other kids. This is just an accident. Just a couple of wild punks out raising hell. Tosco Chanchada Fast and Fuck. Começando mais um Tosco Chanchada Fast and Fuck, o podcast que traz muita irrelevância na velocidade da luz pra você. Aqui é Anderson Meira, vulgo perna. E aqui o alemão. Vamos pra notícia? Vamos que vamos. Fast and Fuck News. No Fast and Fuck News de hoje, olha só, perna. Uma notícia de cunho, vamos dizer assim, ilícito. Herbáceo. É, canábico. O título é Chapadões tentam fazer Copa Maconha memorável. E bota memorável nisso, né? Nossa. Cara? Cada país tem sua própria cultura, seus próprios hábitos. Partindo desse princípio, imagina só se no lugar da Copa do Mundo de Futebol fôssemos sediar um torneio totalmente sem noção. Tipo a Copa do Mundo da Maconha. Olha aí, hein? É, rapaz. A Holanda, onde o consumo da droga é legal, tem essa competição. Caralho! A Cannabis Cup, ou Copa Maconha, acontece anualmente em novembro e atrai cerca de 2 mil chapados. Quer dizer, mais uma desculpa para os caras se reunirem e fumar aquele baseado. Fumar, né? O cigarro del Diablo. Esse ano eles comemoram a 23ª edição do evento. Se você tá pensando que o objetivo da Copa Maconha é que todo mundo fume o máximo de erva que conseguir e fique o mais doidão possível, você acertou. Putz, cara. Detalhe importante, apenas maiores de 18 anos podem participar. Ah, bom, né? Você acha, cara? Steve Hager, o cara que organiza esse evento, falou o seguinte, abre aspas. A intenção não é apenas fumar, mas assistir as palestras sobre o plantio, sobre as melhores sementes, as novidades do mundo da maconha e aproveitar pra curtir os shows. Olha aí, então rola um agrobusiness lá, então. É tipo feira agropecuária, só que de maconha, né? Você acha? É bom que o Plant Hemp já tem onde tocar também. Né? Verdade, é mesmo, né? Com participação de Planet Hemp. Os candidatos pagam cerca de R$580 para participar todos os dias e ainda ter direito a voto de eleição de melhor maconha fumada. Nossa, cara, imagina o fedor que deve ser essa desgraça de Cannabis Cup, cara. Quem não quiser pagar tanta grana assim, pode ser apenas um ouvinte. Um ouvinte, cara. Como assim? Um ouvinte. Agora ouvir a fumaça, né? Merda. Esse é o que quer levar vantagem, quer ficar louco de tabela, tabela. Cara. Eu quero ficar lá do lado, né? É, só nossa, aqui. É muito boa mesmo essa palestra. É muito boa essa palestra, caralho. O participante precisa comprar o que irá fumar. No último dia do evento, aqueles que possuem direito ao voto se reúnem para escolher qual é a maconha ganhadora. Seu respectivo agricultor ganha a taça com maconha dentro. Segundo Hager, nunca houve problema com pessoas passando mal por fumar. Para ele, se estiver indisposto, é só tomar um copo d'água e tudo volta ao normal. Ou seja, né? Fume até o seu cu cagar sai verde, fumaça, né, cara? Né, cara? Aí você toma um copo d'água e tá tudo resolvido, é, cara. Água cura tudo, né? É. Até o câncer, né? É, e deve ter muita comida lá também, né, cara? Porque imagina sustentar esses filhos da puta aí. Imagina a laróbia, né? Nossa, que deve... cara. Imagina aquela larica desgraçada. E né? Aquele monte de gente dando risada, né? Puta, pareceu... Aí, se não tiver comida, os caras começam a morder os dedos assim, cara. Pareceu uma festa zumbi essa desgraça. Bom, relembrando que na Holanda esse tipo de campeonato acontece porque o consumo da maconha é liberado. Mas aqui no Brasil não é. Olha aí, Verno. É, assim... É que lá, é assim, é credenciado e tudo mais, né? Mas eu duvido que não há campeonatos aqui assim, né? Nos underground, igual a Briga de Galo, fi. É, no começo do Vale Tudo também era ilegal, né? Agora então... é o maior esporte do mundo, né? Aí. Olha, então aguardem, aguardem. Isso é bom pra caralho. Bom pra caralho dessa semana, senhor alemão. Opa! Estamos aqui com um cara super chique aí, né? Olha só. Super fashion. Super no estilo. Estamos aqui com Clodovil. Ai, meu amor. Ai, meu amor, tudo bem com você? Estamos aqui com o Thiago Iorio, lá do Na Calçada. Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. E aí, como é que estão vocês? Beleza. Manda então aí a sua indicação no Bom Pra Caralho aqui do Tosco Chanchada. Porra, velho, o Bom Pra Caralho do Tosco dessa semana pode ser uma coisa mais elitizada. Vai aí um livro pra vocês. É do Alan Greenspan. É a biografia do Alan Greenspan. Ele que foi presidente foi presidente do Fed aí por quase 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. É o cara que criou toda a estrutura e depois conseguiu segurar a economia dos Estados Unidos depois do 11 de setembro. Lógico que depois aí ele que criou a bolha de 2008, no final de 2008, com os acontecimentos de 2001, né? Então, mas daí ele conta toda a história desde quando ele nasceu. Lógico, uma biografia, ele tem contado a história dele. Porra, puta, o cara estudou em escolas sensacionais e depois você começa a ver toda a história dele, toda a influência dos amigos dele, que todos os amigos dele se tornaram depois. É tipo assim, o cara cresceu no subúrbio e daí todos os amigos dele se tornaram ou presidente de uma empresa aqui, ou presidente dos Estados Unidos, não sei o que lá. Então você vê que hoje em dia os seus amigos te levam pro futuro, e se você não tiver amigos bons, você se fode. Então, se assim, não estudar também, né, cara? Se não estudar também, você se fode, velho. Ah, então a culpa de eu estar nessa merda hoje então. É culpa dos meus amigos, é, cara. É lógico. Não, a culpa é que você não estudou direito. Você ficava fumando maconha atrás do muro da escola. Que isso, pô? Ô, Thiago, pro nosso ouvinte acéfalo do Tosco Chanchada, o que é o Fed, cara? O Fed é o banco dos Estados Unidos, malandro. Ah, achei que era outra coisa. Achei que era o asterisco. É. Ó, só pro acéfalo aí que não sabe, o Fed é o Federal Reserve System, tá? Ah, olha. Thiago, deixa o seu recado aí pros ouvintes do Tosco Chanchado, então. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Leiam mais. Ouçam mais e parem pouco tempo na frente da TV, porque essa porra mata. É, gente, ela cai em cima de você, né? É, também. É de 60 polegadas. Né? Só, você pode se cobrir com uma de LED hoje em dia, né? E ouçam lá o Na Calçada Podcast, que sai toda sexta-feira, às vezes lá na Combo Podcasts. Beleza. Valeu, Thiago. Aquele abraço. Outro. Tchau. Toscos. Começando mais um 5 minutos com o senhor alemão. Olha, novidades hoje, perna. Hoje estamos até com um tom mais... O cheiro tá melhor hoje. Né? Coisa tá meio aveludada hoje aqui, né? Tá bronzeada. Delícia. Orientalizada. Rapaz. O senhor gosta, seu Nonô? Não. Eu sabia. Seu... Cala a boca. Meio pederasta. Eu sou pedreiro mesmo. Alemão, estamos com o ouvinte aí esperando, né? Aliás, a ouvinte, né? A ouvinta. A primeira, né? É isso aí. De não. Muitas. É, eu ia falar a única, né? Eu sou fiel, você não, né? Que então... isso, a gente não pode falar isso, rapaz, senão... É verdade. Mulherada aí, as outras quatro ouvintes aí vão... né? Vão abandonar a gente. É verdade. Então vamos chamar, Alemão? Vamos, vamos. Ouvinte misteriosa, apresente-se, diga por favor seu nome completo, idade, estado civil e o que você faz da vida. Olá, meu nome é Tayane Sasaki. Vocês não aprenderam que idade de mulher não se pergunta? Tá, e que ano você nasceu então? Tudo bem, vai, eu tenho 17 anos, sou solteira e por enquanto só estudo e bebo. Opa, olha que bom. 17 anos, então a gente tem que pegar leve com as perguntas. Isso, hoje, hein, Alemão? Tem que pegar leve. Tayane, na hora do sexo... Brincadeira. Tayane, sabendo que você é menor de idade, diga em alto e bom som, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Sim. Como você conheceu o Tosco Chanchada? Conheci através do Zé. Nós vamos censurar esse nome. É. E aí? E aí só ele divulgou quando ele foi dar pra gente lá, né? Como é que é? Pera aí. Fica direito isso aí. Agora você pode falar Zé um monte de vezes. É. Quando ele foi dar aula pra gente. Ui. Que bom. Lá no cursinho, ele divulgou o Tosco Chanchada, passou o site, tudo. E de todos os alunos lá, eu fui a única que ficou uma Tosca Chanchadeira. Tá certo. E por isso nós te agradecemos muito e vamos mandar uma caixa de bombons pra você. Aham. Uhum. Qual o seu episódio favorito? Meu episódio favorito? Bom, na verdade, assim, tem um episódio que é mais pra emoção, assim, que é sobre infância. Que vocês falaram que era nos anos 80, mas eu ainda peguei um pouquinho das brincadeiras e tal. Mas o episódio que eu mais dei risada mesmo foi Manias e Frescuras. O último? O último. Nossa, eu me matei de rir. Tayane. Oi. Você cospe ou engole? Sou indeciso, sou das que pergunta. Como é que é? Como é que é? Como assim? Se está na sua frente. Como é que você pergunta com a boca cheia, Tayane? Como que eu faço? A juventude tá perdida, cara. Fudeu. Tayane, qual a cantada mais tosca que você já recebeu na vida? Uma vez tempo esgotada. Não, agora é sério, vai, pode ir. Não, agora eu não quero mais responder. Então, ó, o seu tempo acabou de vez. Se você fosse um dos toscos, qual você gostaria de ser? Ai, o Zé, sabe? Eu seria um seu nonô. Filha da puta! Eu sabia. Aí, velho. Você viu? Posso fazer uma pergunta pro seu nonô? Não. É, não é bem o pergunte ao seu nonô, mas vamos lá, vai. Eu queria saber como é que vai o retardado. Cadê ele, Almeida? O senhor que tem que saber dele. Quem é ele? Eu não lembro dele, tá porra. Dele. Limpando ele e tal? Ah, não, não conheço. Não? Não me lembro, rapaz. Então, próxima pergunta, senhor alemão. Tayane. Oi. Cante uma canção. Se ela é um morango aqui do Nordeste. Nossa, puta, cara. Puta que pariu. Pare agora de cantar uma canção. Tayane. Oi. Você, como uma futura universitária, conhece bem o universo feminino aí e tal. E nós queremos saber a sua opinião a respeito do seguinte. O que você acha das meninas aí que ficam só queimando a arruela pra preservar a virgindade? Acho que essas meninas que ficam só queimando a arruela... Pra preservar a virgindade, eu acho que tá errado, porque ela já tá não preservando outra virgindade dela, que pra mim, na minha opinião, é bem mais importante. Ah, é? A minha arruela do que... do que a casa de sapo, né? Porque é uma coisa que uma vez uma amiga minha disse, falou... Putz, se quando você tá cagando, imagina, já dói pra sair. Agora imagina pra entrar. Mas dói mesmo ou não, Thay? Não sei, eu nunca tá aqui. Bem respondido. Bem respondido, né, irmão? Isso foi bom, hein? Você poderia me responder, quem nasce em Pernambuco é pernambucano. E quem nasce em Tilambuco é? Fala logo, Tilambucano. Só sou agora. Eita porra. Complete a frase. Ó, baby, me leva. Me leva que eu te quero, me leva. Me leva que o... Não sei. Ah, mas eu vou dizer uma coisa, alemão. Ah, tá, não... Mas não é mais fácil. Tá bom. Tá bom, a mais fácil é... É... Pra dançar o creu tem que ter disposição. Pra dançar o creu tem que ter... Habilidade. Olha aí, foi classificada. Tá, e agora presta atenção que essa, você como uma futura universitária... Tem que saber, hein? É. Levando em consideração que o vetor rosado circular, localizado entre as tenras montanhas aveludadas, pareça um asterisco. Do ponto de vista do observador, qual a ação do palíndromo de Peperoni é 450 graus Kelvin no furúnculo retrógrado petrolífero. Qual que é o quê? Ai, tá bom! É o quê? É o quê, rapaz? Tayane, aproveite que está terminando o seu tempo nos 5 minutoscos e mande a sua mensagem para quem você quiser. Fale o que você quiser, enfim, o espaço é seu. Eu queria mandar um abraço, um beijo pra galera do Tosco Chat e mandar tomar no cu aqueles, os fornecedores que censuraram as camisetas das fumadas Wingor Fire. Muito bem mandado. E gostaria de dizer que Rock 6 é legal. Ah, outro. Ah, não. Ah, tomar no cu, viu? Só pra falar vocês. Ha ha ha ha. Valeu, Tayane, aquele abraço. E fica ligadinha na onde, senhor alemão? Não interessa, né? Você quebrou minha frase. Valeu, Tayane, beijo. Vamos agora para Tosco Indicação. Cala a boca, filha da puta. Eu dou um burro. Eu mato ele. Muito desgraçado. Tosca Indicação dessa semana, senhor alemão, estamos com um cara aqui que ele é meio blablazento, rapaz. É, ele gosta do blá blá blá, né? É o fala fácil. Ele é tão chegado no blá blá blá que ele resolveu fazer uma rádio. Olha. Blá. Rádio Blá. Estamos aqui com o Wagner Brito de... Jesus. O santo. Diretamente da Rádio Blá. E aí, senhor Wagner, tudo beleza? Diretamente de Jerusalém, né, cara? Diretamente do céu, né? Tudo bom. Wagner, por acaso Rádio Blá, esse nome é alguma homenagem ao senhor Lobão? Não, cara. Pelo contrário, é porque Rádio Blablaísmo ia ficar muito grande. Aí eu cortei, ficou só Rádio Blá. O fato do Lobão tá te processando, então não tem nada a ver, né? Não. É por outra coisa, por abuso sexual. É, isso eu só falo mediante meus advogados. Fale-nos um pouco, então, do que se trata a Rádio Blá. Cara, a Rádio Blá é um podcast musical, daqueles que pouca gente ouve. Cara, é baseado totalmente no gosto musical meu e das pessoas que eu chamo. Ninguém entende de música. O máximo que a pessoa sabe tocar é campainha. E punheta, né, cara? Punheta, né? E siririca, porque às vezes a gente chama mulher também. É, sararóbia, né? Sararóbia. Que porra! Ai, cara, mas baseado nos gostos, às vezes a gente põe alguns temas, às vezes é tema livre, só que cada um tá ouvindo, e assim vai. De preferência, músicas não tão conhecidas ou bandas não tão conhecidas. Porque se é pra ouvir música conhecida, liga a Jovem Pan ou uma Kiss FM e pronto, né, cara? Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistar o Guilherme Werneck. O cara é um dos primeiros podcasters do Brasil e faz podcast de música. E ele falou isso mesmo, que os podcasts musicais, eles têm que investir nas bandas menos conhecidas, ou se vai pegar as mais conhecidas, pega os lado B, porque pra ouvir que toda a rádio toca, né, então pra que você vai ouvir podcast? Por que você vai baixar um negócio, né? É, cara, eu vou baixar um podcast que tá tocando, sei lá, Paralamas. Lady Porra. Gaga, né? Lady Gaga, já escutou essa filha da puta na rádio, cara? O que eu vou ouvir? Não, e sem contar que pode acontecer aquele lance também, né? Às vezes a pessoa nunca ouviu um podcast musical, aí ela ouve um que não tem nada, não sei, uma playlist lá, que não tem nem comentários em cima, não traz nada de informação, aí a pessoa, de repente, acha que todos os podcasts musicais vão ser a mesma coisa, né? Ah, é, tem dessa também, né? A gente sempre procura tentar agregar uma informação junto da música, nem que seja, sei lá, essa música me lembra o dia que eu tive tomei um porre numa festa, acabei pegando uma gorda de 200 quilos, sabe? Foda. Não, nunca aconteceu isso comigo, só tô dando um exemplo. Foi um amigo seu, né? Tá certo. Foi a noite da pesada, né? Nossa senhora. Na pesada. Outra buzina do Shark Tank. Mentira, foi com o Arthur, que também participa do meu podcast. Ah. Ele sai catando as mais pesadas da noite. Quais as maiores dificuldades que você sente hoje, Wagner, como podcaster, cara? Cara, tempo. Pra fazer ou pra editar, cara? Pra fazer e pra editar, cara. É porque é complicado. Eu moro em Rio Claro, o Michel que grava também grava, mora no Rio de Janeiro. Aí o Thiago Ferronato mora na Argentina. Puta que... Nossa, cara. Céu, né? E aí tem o Marco Rigobelli, que participa às vezes, que é em São Paulo. E às vezes você conseguir conciliar esse povo todo no podcast, no podcast não, né? No Skype, um horário pra todo mundo gravar, é complicado, né? Então às vezes é tempo pra gravar. E agora, ultimamente, no final do ano, tá mais sendo tempo pra editar, cara. Que o bicho tá pegando aí. É, porque parece que pra gravar É a coisa mais fácil que tem, né? Mas pra editar é uma desgraça, né? Pô, vocês também gravam e editam e sabem que 2 horas de gravação se transforma em quase 3 dias, né? Se a gente... Quem edita aqui é o Perno, né? Porque por isso que o... Mais conhecido como idiota, né, cara? Por isso que o único podcaster que tem aqui, na verdade, é ele. A gente só vem aqui e fala merda, o microfone tá aqui, é de graça, a gente vem, né? Filho da puta! O Perno é o cabaço, né, cara? Wagner, nós sabemos aí que você teve na Campus Party desse ano, você pretende ir na próxima? Cara, não. Por quê? A primeira é por causa de grana. Eu acho que é muito caro, assim. E segundo, no ano passado, eu fiquei um pouco decepcionado com a Campus Party. Eu acho que a galera ficou muito assim, uau, internet de 10 gigas, dá licença que eu vou baixar os meus filmes aqui. Só foi lá pra isso, né? É, cara, e tipo, a interação mesmo entre a galera, é só se você falar, meu, vamos lá fora, tipo, vamos andar por São Paulo e aí interage. Aí isso meio que deu uma broxada em mim, sabe? A galera tava mais preocupada em sentar e ficava assim, tchac, tchac, tchac. Cara, juro, eu vi o Marcelo Salgado do lado do Eduardo Moreira, um usando o computador do outro e às vezes conversando. Você fala, ah, cara, não, né? Puta merda. Então, Wagner, você que teve aí contato com outros podcasters, você conhece vários aí no meio e tal. Como você vê hoje o cenário podcast nacional, cara? Cara, eu tô gostando muito que tá surgindo muito podcast. Só que eu acho que também tá surgindo muito podcast repetido nos tempos. E muito ruim, né, cara? Também, né? É, a galera, tipo, acha que é fácil, mas eu não, eu defendo um pouco o podcast ruim, assim, sabe? Ruim não no sentido de mais. É que o início é complicado pra qualquer um, né, cara? Se a gente falar da parte técnica, né? Exato. Não, mas eu acho que é legal o podcast que não tem muita firula, sabe? Não fica com muita frescura na edição. Podcast que, quando você menos percebe, tá sempre botando um sonzinho, uma coisinha assim, sabe? Uhum. Ou sei lá, o que é ser muito profissional, tipo um jovem nerd, aí assim, você vê que a parada tá ficando forçada, sabe? Eu acho que às vezes tem que ser mais true. Deixa a gravação rolar, deixa o processo vir, que se foda, né? É isso aí. E variar um pouco nos temas, né? Tá muito cultura pop, né? Tá faltando coisas diferentes. É verdade. O senhor concorda, seu Nuno? Não. Aí... Ah, acho que eu dei aula pro seu Nonô, cara, se eu não me engano. Sua bunda, viado. Mas tem muito podcast bacana surgindo aí, ó. Ah, de cabeça, assim. O pessoal do Descontrole, pessoal, gente boa. O podcast dos melhores do mundo, lá do site, o MDM. Ah, Tosco Chanchada não, né, cara? Porra, vou. Isso é uma merda. Isso aí é irrelevante. Escória. Irrelevante. Vai do Rock 6 ser legal? Não, é ruim também. Isso aí é legal. A gente tá querendo fazer o Torinho parar de falar isso, cara. Cara, puta que pariu o Torinho também, né? Não, não dá pra conversar com ele. Não. Não fale mal de Torinho porque ele é viado, mas ele é meu amigo, tá? Já comeu ali, né? Já enfiou a sabuga. Coitado do Torinho que levou a sabugada do Perna, hein? Então, rapaz... É por isso que ele cagou lá no exterior, no show. Ele nem viu que ele tava cagando, né, cara? É, cara. Quando ele viu, já saiu. Ele no bichinho, né, cara? Quando ele olhou, opa, caguei. Bom, Wagner, sabendo que você é professor, você indica o Rádio Blá pros seus alunos? Cara, eu indico não só o meu, como vários. Eu ainda xingo os alunos que têm gosto musical ruim. Tipo Restart, essas coisas, né? Opa, cara, eu tiro tanto sarro de uns com isso, mano. Cara, tem muito aluno Restart na escola, meu? Alunos, pelo menos das minhas turmas, não. Mas aluna, sim. Menina que... Não, aqueles moleque que vai com a calça laranja... Não, cara, na minha escola não, porque é proibido, assim, a escola... Ah, uniforme. Um uniforme certinho, de calça jeans azul. Toda cidade devia ter um uniforme pra usar, pra impedir os caras de usar a roupa do Restart. Cara, eu acho que o uniforme podia ser qualquer coisa que não lembre Restart. Sabe? Isso. É uma boa. Tipo aqueles lá do Japão, né, as minas com aquelas, sainhas. Tipo a Sakura, né? Olha esse Perna mostrando os fetiches sexuais dele. Ah, filho, sendo mulher, filho. Passou de 40 quilos, aprendeu a falar, já era. É nada. Olha, uma cadeira, põe o pezinho no chão, tá valendo. Sentou na calçada e não balança o pé, já era. Putz. Wagner Brito, vai. Ser professor de escola pública é? É uma merda, mano. Cara, é pagar os pecados de toda a geração da sua família, cara. Caralho, bicho. Sério, é bom assim mesmo, cara? Não, cara, eu já cheguei da aula, assim, por um pouco tempo em uma escola de periferia que a polícia ficava dentro da escola, pra você ter uma noção. Nossa, então, cara. Era complicado. Não, mas esse ano eu dei sorte, ainda bem, de estar em duas escolas que são boas. São públicas e são muito boas. São raros problemas que você tem, assim, de violência. Muito pouco. O que você acha que tá faltando pro ensino público ficar K10, patrão? Cara, tá deixando... Os alunos primeiro têm que deixar de ser cabaço, né, cara? Cara, eu juro, a molecada hoje é muito cabaça. Nem colar direito eles sabem, mano. Molecada idiota, né, meu? Eu corrijo as provas, eu chego e falo assim, galera, se vai colar, cola direito. Não vai colar do burro, né, meu? Burro que cola errado, cara. Não, tem burro que cola do burro, isso que é pior. Cara, teve um cara que ele tirou um na prova. Um. Valia 100, né, cara? Mas, cara, errou o nome dele, praticamente. Cara, você tem uma noção, ele conseguiu tirar um numa prova com consulta, mano. Nossa, louco, bicho. Esqueceu o livro. Caralho, mano. Verdade mesmo, bicho. Semana passada eu fiz uma prova de 20 questões com consulta. Deixei o livro lá, falei, ó, da página 300 até o fim. Até a 301 você pode consultar, tá tudo aí. Com consulta, falei, pode consultar o livro, mas não consulta o amigo, consulta o cara conseguiu tirar um. Nossa, cara, mas você tem certeza que ele sabe ler mesmo? Não? Cara, eu não sei. É o nome dele, o RG, aí onde ele mora, que é bom, cara, divulgar essas coisas. É, tirando esses casos, assim, eu tenho ótimos alunos e alunas também inteligentes. É, né? É, né? Inteligente. Bom, então a gente... Mudou o nome pra gostosa agora. Pois é, então a gente já vai emendar aquela pergunta que diz o seguinte, como é que é o assédio em cima do professor? Dependendo da turma, é grande. Olha, yeah. Mas é por interesse na nota, assim, ou que você é um gatão mesmo? Seu Nono, qual é a opinião sua sobre a beleza de Wagner Brito? Eu não tenho opinião formada. Quero que você se foda aí, Anderson. Deixa o saco, não. Véi educado da porra. Seu Nono devia dar aula na escola pública, né, cara? Você devia dar um rabo, viado. Fala meu nome não, Ivão. Não. Nem o do Jesus aí. Como é que é o cabrito aí? Eu já tive alunos me chamando de professor cabrito também, por causa do... Caralho. Ô Wagner, e você conhece histórias assim de que aconteceu o contrário, assim, de professores que vivem assediando os alunos / alunas? Vou dar aquela de Jeremias. Não, conheço. Eu conheço uns que fizeram faculdade comigo que os caras não perdoam, não, cara. E qual é o nome dele, Wagner? não sou eu, cara. Coloque a vírgula onde você quiser. Qual é o nome dele, Wagner? Com aluna eu não saio, não. Ex-aluna já aconteceu, mas... Acabou o ano, já era, né? Já era ex-aluna, né, cara? Tá em dezembro, já fudeu. Aliás, se foi substituto... já é ex-aluna. Não é aluna, né? Olha isso, cara. Não, mas falando do assédio, ano passado aconteceu uma coisa bem... Cara, eu fiquei até preocupado depois, assim. Ih, achei rapaz. Que ia ser na porrada, sabe? Acho que tem cheiro de gravidez isso aí, né, irmão? É um negão, acho que é um negão. Conte-nos, Wagner Brito. Não, ano passado eu tava dando aula numa escola mais de periferia, aí, oitava série. Aí eu me chamaram pra dar aula de história, né? Geografia e história, até que, dependendo do tema, dá pra quebrar o galho. Aí beleza, eu ensinei, era um pouco de feudal, essas porra toda, né? O Rodrigo do Quarto Sinistro, tu gosta, né? Aquele viado. É. Comunista de merda! Cara, aquele comunistinha de boutique, aquele ali. Fica o boutico. Não, mas então, aí eu tava ensinando, eu terminei de ensinar, eu perguntei, e aí, alguém tem alguma dúvida? Senão a gente já vai pro exercício. Uma menina dessas bem com cara de piriguete mesmo, assim. Aquela cara de quem gosta de rola de verdade mesmo. Não, né, aquela chama de fessor, né? Fessor. Prof. Professor, ela levantou e virou assim, professor, eu tô carente. Nossa. Ih, rapaz. Cara, ela virou assim no meio de todo mundo, aí a sala inteira em silêncio esperando o que eu ia falar, né? Tudo bem. Falei assim, caralho, né? Dependendo do que eu falar, eu me quebrei muito na escola, né? É foda isso. Aí eu só virei assim e falei, porra, o marada da sala, menina carente, ela tem que pedir ajuda pro professor? Porra, vocês são cabaça, hein? Cara, mas você tem. Mas, cara, eu juro, você tem que dar uma de babaca assim. John No Arm, né? É, tipo, já foi comigo. Então, mas o foda, assim, é, e falando sério, o professor que quer sair com o aluno, é queima o filme dele pela diretoria. E, cara, e você ser um professor marcado por diretoria, você não consegue trabalhar, cara. Nossa, é igual ser estuprador na cadeia, né, meu? É, cara. Então... Nossa, que analogia foda, né, cara? Analogia. É. Mantendo as devidas proporções, tipo, qualquer projeto que você tiver, a diretora não te apoia, se der algum problema... É perigoso a diretora ficar contra você. Então, até os professores mais velhos falam, cara, se a aluna tá dando aí em cima, ou é aluno. Ou o aluno, né? Porque hoje tá foda também esse lance, né? Velho, o que tem de viado nas escolas, fala, cara, que é isso? Cara? Eu já virei pra uns alunos e falei, cara, disfarça um pouco, pelo menos. Não fica dando cu aí no pátio, né, cara? No terceiro ano, ensino médio, sei lá, duas, né? Porque eu já não consigo nem chamar eles, é ela. Eles ficavam assim, então eu virava e falava, ô divas, fica um pouco, nossa. Deixa a aula, depois vocês ficam aí soltando peluja, né? Nossa, cara, e qual a dica que você dá pro Zé, cara? Dê uma dica pro Zé aí. Cara, o Zé é viado, né? Porque... O Zé é professor de quê? Alguma coisa ligada a português, gramática, sei lá, alguma coisa assim. Nunca vi um professor de português homem, cara. Olha, aí. Cara, palavra de um profissional da área, cê, né? Você viu? Então, não somos nós que estamos falando, não, né? A gente até pensava que o Zé era homem, pô. Você também, né? O seu nonô já comeu o Zé. Já, passei o saco. Tô nem aí. Mas falando pra melhorar o ensino, cara, seria ter que atacar de várias frentes o problema, né? Porque hoje tá foda. Não sei, na nossa época, acho que vocês têm a minha idade também, né? O quê? Entre 25 e 30 anos? Isso aí. É. A gente meio que respeitava um pouco mais os professores e a diretoria, né? Havia aquele medo também, né? Que, porra, se eu posso ser repetir de ano e foder hoje, cara... Não repete, né? Não, juro. Meu, da quinta série até a oitava série, não repete mais. Nossa. Então, chega burro no ensino médio. É sério, você chega lá aluno que não sabe escrever direito, porque você não pode repetir. Aí, cara, fode todo o trabalho. Aluno que você poderia segurar pra ele... Pô, tá melhor não, tem que passar, porque o Estado obriga a gente passar. E paga melhor também, né, cara? Que merda, hein, cara? Senhor Wagner Brito, pra conhecer o Rádio Blá, como é que faz? Primeiro de tudo, você assina um plano de internet. Olha aí. Básico, né? Se não tiver computador, então é só assinar a internet, beleza. Pelo telefone você ouve. Afinal, a internet será, né, entregue em várias edições todo mês pra você. É, cara. A gente também tem a versão em fita, cassete. Só pra escrever Jardim Botânico, número... A nossa caixa postal é do lado da caixa do Tosco Chanchada, né? Ui, ela vai querer tirar proveito do nosso sucesso, meu. Eu pego a correspondência que veio errada, sabe? É. Acessa www.blablaismo.com.br. Além do podcast, tem textos de merda que a gente escreve. E tem o Twitter também, que é @blablaismo. E não sei mais o que, né? E Rock 6 é legal. Ah, pronto, né? Mais um. Ainda bem que ficou pro fim, você pode cortar essa parte. Conversamos aqui então com Wagner Brito de... Jesus. O Fast and Funk termina por aqui. Semana que vem tem episódio Tosco Chanchado. Se você não ouviu o anterior, você é um cabaço. Resolva o seu problema de cabacice e mande e-mails sugerindo aí temas, pautas e não pergunte ao seu nonô também, né? Perguntas de ordem existencial, né? Erótico, funcional, política. Enfim, seu nonô responde tudo pra você. É isso aí, ó. Beleza? Abraço pra todo mundo, Wagner Brito. Aquela encoxadinha. Ô, louco. Idiota. De você, meu Deus. Pô, precisa nem sair daqui, né? De Marília até Rio Claro, mano. Que isso? Aquele abraço. Tchau. Vai estudar, moleque. Esse podcast.